engavetada, gelada no IML. A facção vem de mulão na contenção, criando rap. O ódio fortalece corações petrificados. Loucura, doce, veneno, é ecumênico esse quadro. Pra quem acha que a vida não é bela, olha pra favela. Droga, crime, morte, e eu não desisto dela. Eu sigo naquela de canto e tô firmão. Quem não é visto não é lembrado, mano, e tá sempre grandão. Nada contra a tua corrida, não critico a tua caminhada. Fica de olho na tua trilha e deixa eu na minha estrada. Longa, cansativa e às vezes traz incerteza, mas não vou desistir porque sei que tem recompensa. É a vitória, vagabundo, e o reconhecimento daqueles que te admiram e que te querem como exemplo. Pros vermes, sangue e suga, vai sobrar só a vitrine pra eles ficar me olhando sereno, longe do crime. Meu time tá formado, facção aqui do sul. Tenta a sorte, cresce o olho, invejoso, pau no culto. Do que bate, aqui volta, e aqui não sou mais um. Minha proteção vem de outro mundo, sou filho de pai algum. Não quero ver minha foto estampada lá no diário, com a cara cheia de balas, oito no noticiário. A pasta morta eu sei que tá, e por isso eu vou tremer. Com a cara pulsa na cabeça, vários faz acontecer pra você ver. Dentro do olho a maldade, intercalando com a mente. O dedo clica sem massagem, e aí? Deita no chão, filha da puta, e diz amém. Se tu não acreditava, tua paz morreu também. Ninguém pode explicar, falar, cadê a cura das loucuras da madruga? Vários truta na fissura, vida dura, sepultura. E as mães, como é que fica? Abalada, arrasada, sem força e sem fé na vida. Por isso eu não tenho pena, exploda sem miséria. Eu tô cansado de ladaia, dizer que parou com a pedra. Enche a boca, fuma tudo, que o teu destino é cobre. E assim, você descobre porque a paz tá morta. A paz tá morta, a sua paz morreu também. Na estupidez de um cano, os guris tão se matando, irmão. A paz tá morta, a sua paz morreu também. Eu tô longe dessa trilha e passo paz para o meu sonho. A paz tá morta, a sua paz morreu também. Na estupidez de um cano, os guris tão se matando, fumando, cheirando, nas bocas campanando, batendo de frente com o diabo que segue ganhando, irmão. A paz tá morta, reage e abre os olhos. Com a cara desfigurada, impossível tu ter velório. Na cama da UTI, é raro tu ter visita. É mais um corpo a mais, aberto pelo legista. Não quero isso não, não quero ver tristeza. Mas o que eu vou fazer com a paz trancada na gaveta? É, tarde demais, já era, subiu o gás. Com 20 balas no peito, irmão, tu encontra o satanás. E mais, tempo sargaz de oferenda animais. A luz do povo escuro no gueto é eficaz, irmão. Aqui é foda, maldade segue na bota. É vários te invejando, querendo te ver na cova. Na esquina da vila, entupindo droga nos noiados. Trancado na cela fria, pagando os pecados ao diabo. Vai, te entrega ele que ele te dá o que tu quer. Droga, bebida, dinheiro, farra, mulher. Muito lucro, muita fama, loucura na madrugada. E no fim, todo furado, com a cara cheia de bala. E não é pra ser assim, só depende de você. Ter cabeça e competência na hora de escolher. A longa estrada da vida, cheia de obstáculos. E pra ser gladiador, tu vai ter que pisar no barro. Se não, vida do crime, mutilado de pistola. E aí, você descobre porque a paz tá morta. A paz tá morta, a sua paz morreu também. Na estupidez de um cano, os guris tão se matando, irmão. A paz tá morta, a sua paz morreu também. Longe dessa trilha e passo paz para os meus manos. E aquilo lá vem tira, é os pilantras se pá. Tão invadindo a minha quebrada na sede pra derrubar. Vizinho mata o vizinho, que agora mata o sobrinho. E o filho que assiste tudo, sujeito o mesmo caminho. Não dá, tá difícil, maluco, o que que há? Tanta bala, tanto sangue e tantas mães a chorar. Me diz quando vai parar, será que não há solução? Pra tanta crocodilagem, maldade, marra de cão. Não, deita no chão, cuzão, a paz tá morta. Pega 12 de repique e te moca atrás da porta. Bate de frente com os monstros e protege teu barracão. Ou vai pro caixão, doado de papelão. Irmão, o bagulho é bom, pra força em qualquer quebrada. Os moleque tão nas biqueiras, escola não era nada. O crime vale bem mais, a droga tá dando mais. O consumo segue no gás, clientes do satanás. Ha, a paz tá morta, reage, acorda pra vida. Na estupidez de um cano, eu vi vários dando a partida. Perdido no campo de guerra, na era moderna, só tiro na testa. Bala de oitão, que entra no peito e para o coração. Não, não, não tem solução. Não adianta me pedir calma, se amigo aqui é dinheiro, eu tô cheio de nota falsa. Minha balsa cabe eu, minha filha, minha família. Os truta de verdade que corre é nós na fita, irmão. Barato é louco, se joga, sai dessa vida. A paz que tu procura no crime é regressiva. Me escute se quiser, o destino tu sabe é cova. E aí, você descobre por quê? A paz tá morta, a paz tá morta, a sua paz morreu também. Na estupidez de um cano, os guris tão se matando, irmão. A paz tá morta, a sua paz morreu também. A sua paz morreu também. Na estupidez de um cano, os guris tão se matando, irmão. A paz tá morta, a sua paz morreu também. Dessa trilha, passo paz para o